471, 4 horas e 10 da manhã, operando a Petronilha. Somente um prazer. Qual altitude voando direto para a rotatória? Positivo. Chame do através da base de Aratu. 014, Alô, Xané 63, no 5 de Trano, boa tarde. Portado, Xané 63, no 5, siga via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, por 2, né, 3, no 5. Cordial, boa tarde, Azul 2790, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto, decolar. Bono 867, decolar 227, chame o controle 120.8. 208, 867, boa tarde. Azul 2790, autorizado a alinhar e manter o destino 0. Alinho, mantém a 10, 2790. Salvador com 867, boa tarde. 1867 ao controle, boa tarde, contato do radar, prossiga como autorizado. Papai com perseguidão, 867. Controle voo 9210, somação Zulu. 9210, desça para 6000, ajuste 10 no 8, chegada a mão. 6000, voo 9210, vamos prosseguir o prédio de Duna. Mantenha sua solicitação, a princípio, chegada a mão. Estou saindo na mão, aguardando o Duna, muito obrigado. Azul 2790, decolado 30, chame o controle em 120.8. 08, Azul 2790. Controle, Salvador, Azul 2790, boa tarde. Azul 2790 ao controle, contato, radar, prossiga como autorizado. Qual é a razão de subida que vai entregar? 1000 pés por minuto, senhor, 2790. 1000 pés, suba sem restrições. Sem restrições, 1000 pés por minuto, Azul 2790. Positivo, faz este a curva agora à esquerda. De imediato à esquerda, 2790. Com 867, vou elefo. Direto, elefo, 867. Luciano, 6141, terça, sem restrições para 4000. Sem restrições para 4000, então, 6141. solo. Boa tarde, eu passaria do 2230. Está um pouquinho antecipado, senhor, tem condição de fazer uma coordenação do nosso, da nossa autorização prioritária da conquista? Tio, prossiga para a final da pista 17. É uma aeronave da Avianca Oceanair, o Airbus, a 9 milhas para o toque na pista 10. Informação de tráfego para o Oscar Pablo Gol. Ok, então eu posso encurtar aqui? Positivo. Ok, vou encurtar. Passou o eco da Delta Fox, controle. Sente acione 2222, prossiga visual, chame através de Veracruz. Oceano 6320, na final para pouso, cheque o trem, chame a torre. 11895, oceano 6320. 6320. Torre Salvador, chame 6320, passou a final. Chame 6320, baixada travada, compreende? Ainda não, já reposto. Sim, tinha participação no externo, deixado travado. Mantenha a velocidade. Zona 2000, o Oceano é 6341. 6141. O 9210, desço para 4000, número 4 para o Salvador. 4000, o 9210. Gente, o Chanel 6320 avistado, ajuste no 08, vento 170 graus, 09 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso velocidade 220 nós. Ok, recebendo 129, 9200. Boa noite, 67, chame Recife, frequência 288. 288 para o gol no 867. Acho que é Papa Wolf, chame Toa aí, 11895. Oh. Repita a mensagem para a torre. Acho que é Papa Wolf. Acho que é Papa Wolf, ajuste no 0 no 8, reporte final de 3 milhas, pista no 7. Vai reportar, já está agora 4. Gente, reporte 3. 0641, está agora 19 milhas para a Duna, tráfego posição de 12 horas, 13 milhas, rumo noroeste, aeronave da Azul, passando meia dúzia de mil. Vou iniciar a retoração com tráfego. Ok, obrigado. Azul 2790, esquerda proa 280, continue na subida, câmbio. Esquerda 290, 2790. Esquerda 290. Proa 280 para o Azul 2790. Prossegue na subida. A proa 280. Proa 280, senhor. 32230, vitória da conquista, nível 180 aprovado. Vai decolar para 1-0, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. E após Elefa, direto Oplor. Após Oplor, direto Vitória da Conquista. Aciona 5033, controle 120, decimal 8. 5-0 aprovado, Vitória da Conquista, pistão 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, após Oplor, após direto. 5033, transponto 208, controle de saída. Negativo, grande CTC, vai cumprir o limite inferior 2230. Gente, parceiro 2230, corte pronto, pushback, acionamento. Passará. Lógica Papa Golf no visual, ajuste no 08, vento no 70 graus, 09 nós, pouso autorizado, pista no 7. Pouso autorizado, Golf. 4-0, via Pesulu, Cono 0, até Papa Alfa Índia, Piraí, corte direto com BAD, uniforme Mike Bravo Alfa Delta, BAD, após intercepta Pesulu 4-4, até Pagog, após Pagog, conforme rota. Colocar 1-0, curva direita, subida da El, após Leta e após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva, aciona 5014, controle 120, decimal 8. Positivo, autorizando Guarulhos, nível 340. Mate Upper Zulu no 0, tira aí, pai. Direto um bate, Upper Zulu 44, Pagong. Conda 10, Andael Leda Motiva. 5014, 1208. Porta 305, portão 1, chame pronto, pushback. Chama, tá no portão. Fala, Salvador, boa portinha, chama 6320 na Alfa. Dia 6320, táxi Alfa, pois próxima à esquerda, Kilo, parte 3. Parte 3, a posição prevista é 05 Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, 05 Romeu, tá? Mensagem? Sim, se libera direito a estacionar a frequência livre, boa tarde. Estamos acionados com 181 a bordo. 3 horas e 15 de autonomia, alternando Recife. Direita Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Ajustei o altímetro 1 no 0, no 8. Tenham um bom voo e bom dia, eu tenho 32 no 6. 1 no 0, no 8, autorizado táxi, obrigado, bom dia. Passatoque, descida para 3.000 pés, o gol 9210. 3.000 pés, gol 9210. Recolheu para foto. Patrão, recolheu para foto. Positivo, o senhor está ciente que o aeródromo de Salvador está coordenado, confere? Existe a necessidade de slote, a informação do eco da plataforma. Gol 9210, agora 11 milhas para a Duna, desça para 2000, está autorizada a aproximação em ILS. 3.000, apresenta aproximação, voo 2.0. Quatro estados da 1.0, pronto, 3.2.6. Mensagem de decolagem de imediato. Afirmativo. Da 3.2.6, autorizada linha área de decolagem imediato, vento 180 graus, 099. Autorizada linha área de decolagem imediato na 1.0, da 3.2.6. Cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado. Salvador, boa tarde, estabilizado 1-0, o Oxenem 1-4-1. Oxenem 1-4-1, boa tarde, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso, informa o tráfego alinhando para decolagem, ajuste 1-0-8. Guardando, ajustado 1-0-8, sobre 1-4-1 da Oxenem. Para o 255 Salvador, desça para 8.000, ajuste no 0.8, chegada bom. 8.000, chegada bom, 6141, vento 1180 graus, 08 nós, cheque trem, pouso autorizado, pisto no zero. Machado travado, cedeu livre pouso na 1-0, o Xenem 141. O Xenem 1141, pouso autorizado, pisto no zero, repito, vento 1180 graus, 08 nós. Ok, cedeu livre pouso, 6141. Já 32, 16, decolado os 41, chame o controle em 120, decimal 8. 1-0-8, 3, 2-16, obrigado. Delta Fox, gratidão. Controle, boa tarde, 3216. 3216, o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como, próximo, 3216. Voo 9210, localizador, 4 milhas para o externo, reduza cheque o trem, chame a torre, 11895, gol 9210. Reduzindo. Torre Salvador, gol 9210, 2 milhas e meia para o externo. Gol 9210, ajuste o 10 no 8, mantenha aproximação número 2 para pouso, aguarde autorização. Podemos sair. Ono 41 no solo 43, libera a próxima direita, chame solo em 121, décima 1. Próxima direita, 211, o chalé 6141. Solo Salvador, 3805. Posição 1 na pushback. 9210, vento 170 graus, 089, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, pronto, pista no zero. Sem restrições, para 2000. Para 2000, vou 1, 2, 5. 041, boa tarde, vem Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso. 141. Gol 2008, para início de descida. 2008, aciona identificação, desça para 5000, vou em Mari, chegada a Mari, ajuste no 08. Sim, 5000, Mari, 1018. 2008. E a 2 milhas afastado de Salvador. 2008. Vou com o 255, vou direto Duna. Direto Duna 255. Tá 3216 direto pro ti. Pro ti, tá 3216. Controle o Delta Fox na primeira rotatória para o Jocos. É que o Delta Fox chama a torre, 11895. 1895, graças. Boa tarde, Eco Delta Fox. Repita a mensagem. Eco Delta Fox, batendo 1500 na prova da rotatória. Para o Jocos. Fechou a patamba, Eco Delta Fox. Ajuste no 018, reporte curta sinal para pouso pistola 7. Reportará na curta para pouso da 17, Delta Fox. Sobe 210 no solo de 46, libera a próxima direita, chame solo em 121, décima 1. 211. Solo Salvador, gol 9210. Xanam tem a posição. Conforme vai prosseguir uma viatura à frente, vai cruzar o táxi Juliette e prosseguirá o pátio 3. Mantém a posição da Juliette prevista ao portão 04-641. Tá, mantém a posição, 641. 240. E repórter antes da Juliette. Alcança a Juliette. Azul 2790, chame Recife 1288. 288 Recife, 2790. São Eco Delta Fox, avistado, ajustando 0 no 8, vento 1 no 70 graus, 1 no 0 nós, pouso autorizado, pistão no 0, correção pistão no 7. 1 no 0, Delta Fox, está embaixo travado. Repito, pouso autorizado, pista 1 no 7. Autorizado 1 no 7, embaixo travado, Delta Fox. Observando a saída do Airbus Satan, e após prossiga para o portão 04, proxenamento 141. Joga o 04, 141. 3216, chame Recife, frequência 12685. Recife 285, 3216. Salvador 3805 com 178 a bordo. 4 horas de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Direita Índia Alfa, ponto espero no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 8, tem um bom voo, tá? 3805. Índia Alfa 1895, obrigado, bom serviço. Major, esse voo no 210. 9210, ingressa Juliette, vai prosseguir remota 1-3, parte principal. Parte principal, remota 1-3, voo 1-3. Papatão Eco Delta Fox no solo 50, confirme o local de estacionamento. Aeroporto Liga, Papatão. Gente, libera direito ao estacionar frequência livre, boa tarde. Boa tarde, obrigado. É 3805, ponto espera da 10, pronto. Tá 3805, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 70 graus, 099. A linha decola, tá 3805. Golno 255, está 12 milhas para a Duna, está autorizado ILS. Autorizado ILS, Gol 255. Gol 2008, 18 milhas para a Duna, desça para 3.000 pés, retoração para sequenciamento. Esquerda, proa 020, limite localizador. Esquerda 020, limite localizador. Controle Salvador, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Passa 1300, saída da EL. Controle 3805, controle, contato radar, suba sem restrições após 2000, lia da Leda Mótica. Para o localizador direita 080, desça para 2000, está autorizado ILS, aguarde transferência. Direita 080, descendo para 2000. Gol 255, capa. Cliente, checa o trem, chame a torre 1895, gol 1255. 295, obrigado. Corre, vou na 255. Gol no 255, reporte baixado e travado, ajuste no 08. 18 está com o trem baixo travado, gol no 2. Vamos localizador o 2008. 2008, está agora 9 milhas e meia para o externo, localizador em aproximação, reduza cheque o trem, chame a torre, 11895. 1895. solo é o passarelo 2230, parte 3 para o posicionamento. Nível 2230, chama taxi. Eu te espero que o ataque 2230. No solo 59, lidera à direita, chame solo em 1, 2, 1, decima 1. 1, 2, 1, 1, por exemplo. Então, Salvador, vou 1, 2, 5, 5. 1, 2, 5, 5, tá com via alfa, reforçando da Juliette. Alfa, César Julieta, 25. Para o 72230, com 75 a bordo, 4 horas e 30, Antônio Salvador. 3, taxa principal, segunda direita via Índia e Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-8, tem um bom voo, passarei 2-2-3-0. A 3, taxa principal, Índia, ponto espera 2-9, obrigado, até a próxima, ótimo. 1-2-0-0-8 no solo 02, libera direita, chame controle solo em 1-2-1 decima 1. Direita, 1-2-1-1, ou 2-0-0-8. Corre, boa tarde, 2-2-3-0-4-0-0-0-0. Passaria do 2-2-3-0, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pisto no 0, vento 1-7-0 graus, 08 nós. Alinha decolar, 9-0-2-2-3-0. 08 Alfa Juliette, 08, 2008. Salvador, gol 964, gente, informação, Zulu. Gol 964, esse é o controle Salvador. Ajuste agora no 098, desça para 4000, voe direto Duna para aproximação LL. Duna 4008, gol controle Salvador em 120 decimal 8. 208, Brigade Sato. Boa tarde, passaria do 2230. Passaria do 2230, este é o controle Salvador, meu cordial. Qual a razão de subida que você vai empregar até o nível 050? 1500 até 5000 pés. Uma boa razão de subida. Eu vou ir direto a Lefa. Direto a Lefa, agradeço, 2230. Capitão Gosta pagou, foi autorizado para Serra Juliette, Índia Romeu. O nível 080, Plan Yankee, inicialmente 080, até 130 milhas, 130 milhas do Rio de Salvador, após cancela. Prossegue visual no 045, o correto disponível, visual após direto, decola da 17, curva à direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, direto, aciona 5057, controle Salvador 120 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. Mano, 62 a bordo, 45. Para o funcionamento max decolagem, chama a torre 118 decimal 95, altímetro no 08, 1018. Então, bom voo e boa tarde, Oscar Papa Golfo. O 964 está passando boi, beba, desça para 2000. 2000, 964. Guardião 08, bom dia. Para a torre. Senhor Salvador, Guardião 08, estacionado no Parque de Israel, o piloto comandante Major Ferro, o copiador patrão. Atenção a decolar para o setor pronto, manter a sua atividade da torre, aguardando o saído da Ajuste Guardião 01, ajuste no 08, condições de decolagem a partir do pátio. Guardião 01. Decolagem autorizada a partir do pátio para o anorte, ajuste no 08, vento 170 graus, no 09, aporte para do solo. Alta, tá, para do solo, 10118, é o ajuste Guardião 01. Guardião 01, no decolado 08, mantenha o setor norte sem interferir com a aproximação da 17 e 10, mantendo a escuta permanente. A escuta permanente, mantendo o setor 10, Guardião 01. Escuta a mensagem? Papa Tango, acho que é Papa Golf. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Do 2230, como é a informação? Tráfego 12 horas, 17 milhas, rumo Nordeste, aeronave da Gol, o voo 964, passa 7.700, descida para 2.000. Informação de tráfego para o passageiro 2230. Ok, ciente negativo igual, 2230, já estamos com 7.700, aí já ultrapassando. Positivo, é muito bom. E, por sinal, qual é a pro ideal para a vitória da conquista? 258. Também errei por 3 graus, está autorizado para seguir direto. Opa, maravilha, excelente. Direto com fita, agradeço o BCZ. Sempre bom trabalhar com a gente assim. Bom, 964, está autorizado em ALS. Autorizado LS, voo 1964. Oscar Papa Golf, autorizado táxi, reporte na Taxiway Oscar para ingresso na pista. Confirmando na Papa. Alô Salvador, acionar 6315, boa tarde, informação Zulu, solicita o 360 Guarulhos. Boa tarde, acionar 6315, Guarulhos aprovado, nível 3620, via UPS Zulu 10, até Papa Alfa Índia, Piraí, após direto Umbade, uniforme Mike Bravo Alfa Delta, Umbade, após intercepto UPS Zulu 44, até Pagog, Papa Alfa Golf, Oscar Golf, Pagog, e após conforme. Decolador no zero, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5-1, 1-2, controle 120, decimal 8. Cenário 6315, autorizado em Guarulhos, nível 360, via Aperzulu 1-0, tira aí, direto em base, Aperzulu 44, Pagog. Fala da 1-0, ele é da El, Leda e Motiva. O controle 120 decimal 8, transforma 5-1, 1-2, 3-1-5. Correto, 6-3-1-5-4, chame pronto, puxa bem. Vamos lá. Quatro, Duna, localizador em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 11895. 95, voo 964. Salvador, poderia confirmar a temperatura local? Temperatura 27. Sim, né? Reporte passando externo, baixado e travado. 964, já baixou, travou. Tem que ser participação do externo. Alô 964, vento 170 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso 10, 964. Tenente Capitão Oscar Papagolf, vento 170 graus 08 nós, decolagem autorizada, pista 17. No 964, no solo aos 19, libera direito, chama o controle solo em 12, 1, décima 1. 19, 64. Boa tarde, 964, livrou a pista, muito boa tarde. Caiu 964, taxi via Alfa, após Juliette, o portão 09. Alfa Juliette 09, 964. Aguardando a sua transferência. Vou acionar. A Golf chama o controle 120, décima 8 da presente. 1208, Golf. Controle, Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo é o controle. Contato radar. Qual a sua ideal para o destino? 282. Positivo. Caso tenha condições, vou direto para o destino. Direto, obrigado. Do 2230. 2230. Por gentileza, coordenar com o centro Recife 160, nível final. Submanter 160 e aguarde confirmação. Ok, agradeço. Cadê a escuta? Confirma intenções, vai prosseguir para a do Forte? Para do Forte, a escolta da equipe da Croácia. Gente, aguarde transferência. Sonido 2230, confirmo nível 160, chame Recife 1288 e até uma próxima oportunidade, câmbio. ONU 288, muito obrigado, senhor. Boa praia aí mais tarde. Anotei. O 01 está presente, transfere o controle em 120 decimal 8, mantenha referências visuais. 108, guarda o 01. Obrigado. Controle de Salvador, guarda o 01. Guarda o 01, deixei o controle Salvador. Câmbio. Seu cordial, bom dia. O Guardião 01 está revisando a escolta da equipe da Croácia, de Salvador para Prado Forte, aqui mantendo a vertical da escala do corpo, 1510, na escolta permanente desse controle. Guardião 01, meu cordial, prossiga no voo de escolta e sempre na escuta, câmbio. Sempre na escuta, então. Controle Salvador, boa tarde, Azul 41116, passa 170150, informação Zulu. Azul 41116, algum inconveniente se nós encurtarmos a sua trajetória para pouso? Negativo, só ajuda. Diante. Ajuste agora 1098, desça para 2000 pés e voe direto Duna para o ILS. Positivo, 1098, direto Duna, 2000 pés, obrigado, 41118, 41116 da Azul. Papagolfe cruzando 30. Muito bom, subindo sem restrições. Como nos velhos tempos. Como nos velhos tempos. Informação Juiz. Tá pronto cópia para Serra Bravo, Serra Golfo, São Rafael do Amanhã, 370. Pronto cópia. 56 para Serra Bravo, Serra Golfo, São Rafael do Amanhã, o nível 370 aprovado. Via peso louco no zero. Decola da pista no zero, após decolar de curva esquerda. Subida Puca, Jamo, Zipar. Aciona 5076, controle 120, decimal 8. Confirma o transponder, 5706. 5076. Canha 3-0-3-7-0 para Serra Bravo, Serra Golfo,